1993, controle 1993, bom voo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle 1963, passa de 300, Dael Leder. 1963, contato radar 360, saída Dael. Dael 360. Alô, 2783? Tô na escuta. Consigo dar presença pro ideal pro destino? Confirmo sim. Peraí, tô na gente. Pro 254. Gente, o Azul 2783 está presente autorizado direto de destino, ainda mantendo a restrição de 3 mil pés. Direto destino, 2783, mantendo 3 mil. Atacando o movimento ao Golfo. Atacando o Golfo, está tranquilo. A 42 mil de Salvador, subiu mantendo 085, referência de visuais. Recife 1288, a Terra 260. Passaria do 2229, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está livre no S, reporta localizador. 2000, reporta lá o localizador 2229. Curva direita. Segue corredora cheia, restrito inicialmente 1000 pés. Aciona 5166, controle 119, décima 8, torre 118, décima 95. Azul 4958, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000, ajustado 1014, azul 4958. Alternativa para mim? Vitória, não compreendi a autonomia. Frente alternado Campinas, cruzado táxi via Pátio 1, índia até a ponta de espera, lá, torre 1, o número que desse 995, ajuste 10, 14, 1. Posição 62. 135, 62, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, pode ser. Azul Alfa, Yankee, Novembro, segue o rebote, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa, Yankee, Novembro, segue no rebote, para ingresso no pátio principal. Passada com o Azul 2783. Autorizado, atenção, não espero. 180, subindo, 2783. Azul 4958, desça para 2000 pés, aí o chama 014, está livre ali. 2000, vai descer o ali, ela já viu, 2495. Alô, Juliette Serra, livre táxi, porta na Papagem, 04. Passarela 2229, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso 10, vento 100, grau 5, mãos. Passar de checar no pouso 2229. 6225, graus. Turno 963, Recife, são 251, alterno 3325. 7, quadrilhado, pronto. Tudo bom, Charlie Ecos, bom dia. Na sala da 17, confirma o pátio. Então, eu sou de Coladão 10. Tio Romeu Charlie Eco, autorizado Vitória via Golf 677, nível 120, da cola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, transição coral, aciona 5427, controle 1,9 de sinônimo. Senhor Chaleco, responde 5427. 5427. Senhor Chaleco, encontra-se no pátio 3. Eu te chamo para acionamento, táxi, Romeu Chaleco. Para o táxi, 1865 da Gol, 167 agora, do 340, até na casa. 165, autorizado táxi via Pátio 1, na Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, 1118, do Sumora 25, ajustando 014, no outro. Pátio 1, na Índia, ponto de espera da 10, 1918, 1118, da Gol. E aí, senhor, que nós vamos ver a volta para o ingresso de Pátio 25. Salvador, passando os 2229, meu irmão. Os 229, bom dia, São Vivião, repórter Cantina Juliette. Alfa, Cantina Juliette. Para a decolagem, Zulu, Juliette. E é com escuta? Modifique saída para coral. Passa Juliette, passando os 2229. Os 229, mantém a última Juliette. Matei. Na 285, Recife 288, Paterno 260. 288, 260, bom dia, boa semana. Juliette, portão remota 13 do pátio principal. Remota 13 do pátio principal. 4958, cheque 3, pouso 10, vento 90, grau 59. Gente, tá baixado e travado. Olha o 4958. Bravo 1, Juliette Serra, livre de decolagem da 17, vento 120, verão 59. Chiné 6211, na linha mantendo 0. Na linha mantendo 0, 6219. Estou dizendo que eu fazer uma crítica construtiva. Se vocês verem o espaçamento aí da aeronave que decola e pousa, a gente precisa decolar 3 vezes depois de tanto chegar aí na pousa. Bem. O azul 4958, fala 48, primeira direita, fala 121, 1. Vai chamar 1219, boa, obrigado. Alô, Salvador Azul, 4958, direita, direita. 4958, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, onde lá, atente assim, Janus. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul, 4, Pátio 8. Para o Cidade, acionamento, Polo 093, no Gate 4. Polo 093, no 4, aguarde. Guarda. Alfa, Yankee, novembro, mantém a posição, aguardando para seguir o Pátio Pessoal. É o grau 59. Da novembro, mantendo a posição. Pelo 093, no 4, autorizado, chama táxi. Chama o táxi, 093. Obrigado, senhor. Qual é o papel do Rodrigo Chaleco? O meu Chaleco, precisa. O papel do táxi, 3 a 9, 5 a 0, 9 a 1. Meu Chaleco, aguarda um instante para táxi. Chaleco, informa o Embraer da Azul na saída do Pátio 3, assim que o mesmo livrar, será autorizado o táxi. Sim. Controle, Salvador Lancha, 6219, Adael. Controle, 3191, contato radar, preparo 360, saída da El. Após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, 360 nível. Azul 2783, Recife 251, alterna 3325. 1251, 3325, bom dia. Fala, táxi do Gol 093 com 87 a bordo. Estamos com 319 de autonomia, alterna Campinas. Pelo 093, autorizado táxi de Índia até o ponto de espera, no ponto de espera 1218 do 195, ajuste no 04, valor. No 04, via Índia até o ponto de espera 189. Pelo Alfa, em novembro, autorizado seguir com o rebote, reporta no terminal. Alfa, em novembro, reportará a testa, posição 01. Já na sessão, forma 05? É presente autorizada. O voo 1865, livre decolagem, dá 1-0, vento 1, 1-0, graus, meia dúzia de nós. 2-0, decolagem, voo 1865. Meu chaleco autorizado, o táxi chama para ingresso no pátio principal, ajuste no 04. 3-4-1-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4- 8-7-1, prossiga. Cruzamento entre Bruno e Simbra, Mike de Leite Romeu, repórter em São Sobre Voo. Bruno e Simbra cruza, repórter quando lá, Romeu. Bruno, 865, decola 54, controle 199, decimal 8, bom voo. 098, Bruno, 865. Controle é o voo no 865. Bruno, 865, contato radar, suba para o 360, saída árvore. 360, 865. E Salvador, muito bom, Diego, 093.0. Bruno, 093, bom dia, Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0. Bom dia, prossiga. Bom dia, Mike Cereco aqui. Aqui na remota, próxima cara na veste, gate 14, solicito autorização para rebocar a aeronave para Mate 1, posição 9. Tem que pedir que encontre o sina 14 do Mate 1, solicita reboque para 9 do Mate 1 principal. É, 14 do, da remota aqui, posição nordeste. Número 14, solicito autorização para rebocar para o Pátio 1, posição 9. Mike, esse mulher é autorizado? Reporta no término. Ok, graças. Salvador, eu já entrei. Essa autorização, tá ali. 5-3, um dia, aguarda, a gente cobra, prepara a Bela e o Beruinha. Vai ao vivo aí, 3. 225. 225, 93325, 8629. Bruno, 865, autorizada para a Elefa. Elefa direto, Bruno, 865, obrigado. Capatango Romeu, Tchalieco, ali mantém o cabeceiro no zero. Ali mantém. Muito bom dia, Bruno 093, decolado na Arbor. Bruno 093, contato radar, para 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor. Com referência de visual, pode voar direto elétrico? Somente mantém a saída 093, vai seguir tráfego da companhia, efetuando a mesma saída e mesmo nível. Sim. Assino 5456, controle 119 do Sinuta. Autorizado 360 para o Galeão, Bael, Beda e Nunes, decola da 10. Após o Upper 98, 7. Transponder 546 e controle 119-8 para o 131-153. 3153, após a decolagem curva direita, reporta quando pronta. Conforme o perfil da casa, 359. Receba. Siga. Autorizado, permanece na vertical da paralela, mais próximo ao shopping paralela. Ok, voo 98, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papatão com Rodrigo Tchelé. Até o meu Charlie Eco, contato radar, Sotron 120, que é da Coral. 120 na Coral, tá com referência pra curvar direita, com o meu Charlie Eco. Vale. 1865, Recife, 1288, até no 260, 1865. 288-260, 1865. Controle mais direto novamente. Possível. Já no shopping paralela, ainda estamos buscando ocorrência aqui na paralela. Está autorizado, continua seguindo a mesma, mais próximo do aeródromo, condicionado aos seus tráfegos. Aguarde com a direção com a torre, mais um metro Romeu. Aguardando, Romeu. Mas o Vilete Romeu é o time torre, 1895. 1895, meu braço. Oi, muito bom dia, vamos passar mais Vilete Romeu. Mike Vilete Romeu, prossiga. Estou autorizado, agora na vertical da paralela, no shopping paralela. Estamos em busca da ocorrência aqui de um acidente na própria paralela. Estou autorizado, aproxima mais do aeródromo condicionado. Autorizado, o Mike Juliette Romeu na escuta permanente da torre? Na sua permanente, Romeu. Mike X-Ray, confirma já parqueado? Tchau, Leco, voo direto Coral. Ok, se deu Coral, vamos ver se vai passar. Coral, Mike X-Ray, confirma já parqueado? Roma 093, Recife, 1288, Aterno 260. 268, 260, volta. Salvador, o 3132, estacionamento. Sim, senhor. É o 3153, estacionamento no 2. 3153 no 2, autorizado, chama táxi. Camarada. alto no Juliette Serra. Agora 57 milhas de Salvador, suba e mantenha o nível 105, pelo radar terminado, chama o Ilhéu 0201. Com controle, agora transferência para controle, pode prosseguir na linha do litoral. Transferindo então 119 horas e seguindo na linha do litoral. Graças ao meu bom dia. Controle o papapá mais direto ao meu. Consiga, Romeu. Retornando sua frequência, saindo agora das suas unidades aqui do aeroporto. Seguindo para a linha do litoral, para então sentido aeroporto, aeroclube. Vai permanecer então aqui em Itapuã, retificando a informação anteriormente passada, caso necessário, traçarei e torre novamente. Aguarde, mais um Net Romeu. Aguardando, Romeu. Mais um Net Romeu, torre 295. Tem a vertical do farol de Itapuã, escuta permanente da torre. Sim, a gente vai manter a vertical aqui do bairro de Itapuã, sem aproximação na 2 de Nova Zero. Autorizado Guarulhos, Z310, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída. Dael, Leda, Mótila, Assana 5475, controle 119.8. American 239, South Bend, clear on arrival, distance 4,000 feet, connection 105. What is the runway 10 and proceed EMS exit. Índia, tá por espera, só fica um ajuste no 015. Quilo, 015, aguardando o Boca Caju, para que você fale. Cato, bom dia. Foi Salvador, o seu 3. A 3153, está autorizada a linhagem decolar da 10, vento 130 graus, 8 nós. Livre a linhagem decolar da 10, está 3. Good morning, Papa Dio de Chuchu, following have information, Juliet, she feels that level 180, the Papa Lemon Kiss. Let's confirm the call, 223. I'm sorry, 2223. It's affirmative, number 2, stand by securities. Abor, Alepha, departure. More Alepha, departure, standing by clearance, 2223. Azul 4234, pronto, Papa. 4234, autorizando a Recife, via 3197, nível 330, da cola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamu Caju, aciona 5504, controle 119.8. Autorizando a Recife, nível 330, via 317, da cola da 10, curva esquerda, Puca, Jamu Caju, 504, no transponder 1198, é o controle Salvador, azul 423. 4234, protegimento correto no 1 e chão pronto. Para 360, saída da El. 360 da El, autoriza da El da presente? Após 2000 autorizada. Sim, após 2000 autorizada. Eu Salvador, Porto Vecchio, 1908. Fala, Índia, Delta, Papá. Leão 343, confirma pelo menos? 183. Decolagem autorizada, ainda da Tapapau, vento 1 a 30 graus com 89. American 239 is overdoing that, establish on the side on 411 with that. Very good, second 239, complete the final approach to runway 10, set up over the tower at 118 with small number 5. Have a good morning. 91895, have a good morning. Good morning, American 239 is inbound from Duna, a 9 mile final. American 239, Shadowlands, with Switzerland, runway 10, wind is 130 degrees, 07 knots. Clear to land, thank you. Enjoy the top of the Colors 30, chama control, 119, decimal 8. Duna? The Colors 30, 190, control. Parado or set? Estamos mantendo 060. Aí dá a arma vigilante. 060, saiu da arma. Bom dia, César, informação quilo para a cota Porto Seguro. 121. passando Índia Delta para trás, sobre vetoração. Foi pro A280. Direita, pro A280. Vamos lá. Tá. 223-5, successful on board is 47, 6 hours, 50 minutes, and over, 718, Salvador. Reconfirming Salvador. Successful on board, 47, 47. 47 on board, approved text flight 81, India, on the point contact with the tour, and it's this one at 510, 8105. 0-1-India-1-8-0-5-8-2. Para taxas 1-4-2-3-4-1-2-0-4-3-3, Economia, Fernando Natal. Taxi via Índia, ponto de escaratão e Amonóis, pessoal, 5-8-1-3-5-1-1. A direita na Índia, ponto de escaratão, 2-2-9-5-1-0-5-1-5, até mais, Pastor André. Ground, good morning, American 239, we're clear of the runway for gate number 10. American line 239, I'm going to take the Alpha, report to report taxi, Juliet. Okay, we report a Juliet, thank you, Alpha. Aeronave 2. Prossiga. Operação para separação com tráfego, curva direita para 080. 080, absolutamente bom, certo? Gente, assim. Oi, Salvador, bom dia. Tudo é fácil no ponto de espera, pronto? Bom dia, tu passa 1034, autorizado a linha de manutenção no zero. A linha manutenção no zero, azul 42, é fácil. 75936, controle 1980. And gate 10. Well, good morning, Pasadena 2223, hopside to runway 10, number 2. Then I'll be reaching 1-1-1-7-6-9. Hold on, 649-903, feedback to land. Hold on, 649-903, feedback to land. Decolar na 759, bom dia, direto Leda, estamos mantendo 3, 6, 0. Direto Leda, 3, 6, 0, 1, 7.